Secretaria do 2222, completa final do procedimento, aguarde transferência de comunicações, só vai seguir tráfego à sua frente, 8 milhas, um Embraer 190. Azul 2940 está passando Duna, completa aproximação, chama 2 Salvador, 118 decimal 6. 26, boa noite. Boa. Azul 4062, boa noite, aciona a identificação, vou ir direto do Duna, desça para 3 mil pés com ajuste no 0 no 5. Duna 3 mil pés, 0 no 5. Salido 2222, chama agora 2 Salvador, 118612, então vou posto. 118612, boa. 3398, boa noite, assina a identificação. Vou ir na Pro de Duna, desça para 4000 pés com ajuste no 0195. Afirma, está livre, está 3398. Azul 4062, está livre a final do ILS, desça para 2000 pés, informe estabilizado. O ajuste no 015. Chegou 1972, aciona a identificação, vou indo para o DITAP após o desvio, desça para o nível 120 inicialmente. Azul 4062, só confirmando transporte de órgãos? Afirmo, 4062. Azul 4062 estabilizado. Azul 4062, completa final, chama 3 Salvador, 118, meia dúzia. 206 graus, automático. Está 3398, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés com ajuste no 0 no 5, informe estabilizado. Desce para 2000, 1015, autorizado o procedimento, você pode estabilizar no 3398. Voo no 972, está reautorizado a descida para 4000 pés, o ajuste no 0 no 5. 4000, voo no 972. Controle, boa noite, passarinho 2228. Boa noite, passarinho 2228, contato radar decolagem, saída Arbor 1, suba para o nível 180 sem restrições. Arbor 1, 180 sem restrições, 2228. Passarei do 2228, aproveita a oração para evitar tráfego à sua frente, curve a esquerda na Pro 250. Esquerda 250, vou 2228. No 972, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, vem na Pro de Duna da presença. 2014, agora da presença de Duna, o 972. 3398, completa a aproximação, o ajuste agora 1 no 0 no 4, chame 2 Salvador, 1 no 8, decimal 6. 3418, está 3398. Passarelo 2228, apresente foi direto para Conquista. Passarelo 2228, está autorizado direto destino. Direto destino, 2228. Bom, Antônio Salvador, boa noite, voo 354. Boa noite, Gono 354, contato radar, saída Pucca, para o nível 230. Pucca 230, voo 354. Felicidade, ENF, o voo 1977. Voo 972, completa final, chame a Torre Salvador, 118, decimal 612. 26, muito obrigado. Salvador, 354, precisa da possibilidade de voar direto na Caju. Pode gol no 354. É, desembarcada. Bono 354, da presente voo igual Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, melhor, boa, 354, obrigado. Chegou 1228, assinei identificação, desça para o nível 050, chegada Bom Mediúno, o ajuste em Salvador no 014. Sete à direita, está autorizado, gol 1228. Uno 354, chama agora Recife, frequência 126.85 e alterna 125.45. Sete 2085, alterna 1245, boa noite, gol 354. Boa. Sete gol 1228, está autorizado direto Duna, descida para o nível 050. Boa noite, gol 1098, suba para o nível 370 na saída pública e troca seu transponder para 5134. 370, na saída PUCA, 5134 no transponder no 098, desculpa. Saída 2228, chama agora Recife, na frequência 128.8 e alterna 126.0. 228, está autorizado a sinal do ILS X-Ray, desça para 2000 com ajuste 104, informe estabilizado. Autorizado, descendo para 2000, chamando estabilizado, 1228. Gol 1098, chama agora Recife na frequência 126.85 e alterna 125.45. Com Recife agora 2685, 2545, 1098, boa noite, obrigado. Boa noite, bom voo. Salvador, boa noite, o CNE 6258. 6258, ação de identificação, foi na prova de Duna. O ajuste em Salvador no 094, desça para o nível 050. 450, Duna, 6258. Completa a aproximação, chame a torre de Salvador, 118-612. 2612, bom dia, Duna. Oxenê 6258, está autorizado a final do procedimento, desce para 2.000 pés, o ajuste no 094, informe estabilizado. Ok, desce 2.000, camarada estabilizado, está bem.